Cut to the gotta make it count. And I know what it's all about. The power and desire I control, yeah. But we're beautiful and invincible. A revolution is out there waiting for you. A revolution is a solution. A revolution already waiting for you. What's the solution? A revolution. Oh, você conferiu David Guetta and Sia, Flames. Liam Payne and Rita Ora, For You. Vincenzo Calea, Featuring William Rain, Revolution. Simple Minds, Magic. Carly Rae Jepsen, Cut to the Feeling. Iniciamos o programa de hoje com Hailee Steinfeld, Capital Letters. No próximo sábado você confere mais uma sequência, mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:32. Rio Sul Rádio, serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem, superou os vícios, deixou pra trás os demais corredores e o desânimo. Daqui pra frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Sabe aquela música bacana que você já conhece? Pois é, aqui na Rio Sul Rádio, a gente tem o hábito de fazer umas versões exclusivas. Rio Sul Rádio, ouvindo música com quem sabe de música. Boa noite. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. We never knew how to forfeit. But we always knew how to talk. Couple nights threw gasoline on the fire. We never knew how to perfect. But we always knew it would work. Cause if something made us red, or if something got stress is gonna get figured out. Or deep conversation that no one allows. Headstrong father and a determined mother. Oh, that's why some nights we try to kill each other. But you know it's always love. We never knew how to fake it, but we always knew how to break it. Something got said. been scared to try. And maybe it's time to change. Summertime sadness. I just wanted you.

Sul Rádio. So perfect, let's just make it something. I know that you deserve it. Like a candle that's burning in the wind, we're burning fast. Let the world keep on turning. This chance might be the last. Don't let it go. Like a candle.